Fecheiros 57, capítulo 44. Tinha corrido absolutamente tudo mal. Quando chegou o telhado de Liberty Street, estava com uma infiltração e alguém tinha assaltado a loja de Castro Street por meia dúzia de dólares que estavam na caixa registadora. A sua propriedade de Diamond Street também tinha sido alvo de atos de vandalismo. E ele tinha demorado 4 dias a limpá-la antes de a poder pôr à venda. Mais uma semana para encaixotar as antiguidades da tia Vive e para empacotar todas as bugigangas para que nada se partisse. E tinha medo de encarregar os homens das mudanças, de tratar daquelas coisas. Depois tinha tido que se sentar com o seu contabilista durante 3 dias a pôr os impostos em ordem. Já era dia 14 de dezembro e ainda tinha tanto que fazer. Praticamente a única coisa que tinha corrido bem tinha sido que a tia Vive tinha recebido os primeiros 2 caixotes em ordem e telefonara-lhe a dizer que estava encantada por finalmente ter os seus objetos. Michael sabia que ela tinha entrado para um grupo de costura com Lily e que fazia um petit point e ouvia um bar. Tinha achado que era extremamente elegante. E agora que a sua mobília vinha finalmente a caminho, poderia convidar as encantadoras senhoras Mayfair a irem à sua casa. Michael era um querido, um verdadeiro querido. E vi Rowan no domingo, Michael, a dar um passeio, com o frio que está. Mas sabes, começou finalmente a aumentar de peso. Nunca te quis dizer antes, mas ela estava tão pálida e tão magra. Foi ótimo vê-la com cor nas faces. Ele não pôde deixar de se rir com isso, mas sentia saudades insuportáveis de Rowan. Nunca tencionara estar tanto tempo ausente. Cada telefonema que fazia só agravava as coisas e a voz roufanha de Rowan punha-o fora de si. Ela mostrava-se compreensiva acerca de todas as catástrofes imprevistas, mas ele sentia a preocupação dela subjacente às suas perguntas e não conseguia dormir depois desses telefonemas, ficando a fumar cigarro após cigarro e a beber demasiada cerveja e a escutar a incessante chuva de inverno. São Francisco estava agora na época chuvosa e a chuva não tinha parado. Desde o dia em que chegara, não havia céu azul, nem sequer sobre a colina de Liberty Street, e o vento trespassava-lhe a roupa quando saía de casa. Como ele detestava aquilo! Usava sempre as luvas, apenas para aquecer as mãos. Mas agora a velha casa estava quase vazia, nada a não ser os 2 últimos caixotes no sótão. E estranhamente, tinham sido aqueles pequenos tesouros que ele lá tinha ido buscar para levar consigo para Nova Orleans. E estava ansioso por terminar a tarefa. Como tudo aquilo parecia estranho, as salas mais pequenas do que ele se lembrava e os passeios da frente tão sujos. A minúscula pimenteira que ele plantara parecia estar a morrer. Era impossível que tivesse passado ali tantos anos a dizer a si próprio que era feliz. E era impossível que pudesse ter de passar mais uma semana extenuante a fechar e a etiquetar caixotes na loja e a rever impostos e a preencher vários impressos. É claro que podia encarregar os homens das mudanças do primeiro problema, mas alguns dos artigos não valiam esse trabalho. E depois tinha o pesadelo da escolha das coisas, com todas as pequenas decisões. Mais vale agora que mais tarde, dissera Rowan nessa tarde quando ele telefonara. Mas quase não aguento. Diz-me uma coisa, já te arrependeste? Quero dizer, sobre a mudança radical? Há alturas em que gostarias de retomar o que fazias? Como se Nova Orleans nunca tivesse existido? Estás doida? Só penso em voltar para ti. Vou-me pôr a andar daqui para fora antes do Natal. Aconteça o que acontecer. Amo-te, Michael. Ela podia dizê-lo mil vezes, que soava sempre de uma forma espontânea. Era um tormento não a poder abraçar. Mas seria que a sua voz tinha um tom mais sombrio? Algo que ele nunca detectara antes? Michael, queima o que ainda restar, por amor de Deus, faz uma fogueira nas traseiras, despacha-te. Ele tinha-lhe prometido que acabaria a casa nessa noite, nem que isso o matasse. Não aconteceu nada, pois não? Quero dizer, não estás com medo de aí estar, pois não, Rowan? Não, não estou com medo. A casa está tão bela como quando te foste embora. Ryan mandou cá entregar uma árvore de Natal. Devias vê-la. Chega ao teto. Está ao fundo da sala, para tu e eu a enfeitarmos. Toda a casa cheira a pinheiro. Que maravilha! Tenho uma surpresa para ti, para a árvore. A única coisa que eu quero és tu, Michael. Vem para casa. 4 da tarde. A casa estava agora verdadeiramente vazia, e oca e cheia de ecos. Ele estava no seu antigo quarto, a olhar para os telhados escuros e brilhantes que se espalhavam colina abaixo até ao Castro District e mais além o aglomerado de aço, os arranha-céus cinzentos da baixa da cidade. Uma grande cidade, sim. E como é que ele podia deixar de se sentir grato por todas as coisas boas que lhe tinha dado? Talvez uma cidade como nenhuma outra. Mas já não era a sua cidade. E de certa forma nunca tinha sido. Ir para casa. Mas tinha-se voltado a esquecer. Os caixotes no sótão. A surpresa. As coisas que mais queria. Levando consigo plástico para embrulhar e um caixote vazio. Subiu a escada, baixando a cabeça. Por causa do telhado inclinado e acendeu a luz. Estava tudo limpo e seco, agora que a infiltração estava reparada. E o céu cor de ardósia, para lá da janela. E os 4 caixotes que restavam, com a indicação Natal, a tinta vermelha. Deixaria as luzes da árvore Natal para os tipos que tinham arrendado a casa. De certo que as utilizariam. Mas agora empacotaria cuidadosamente os enfeites. Não suportava a ideia de perder um só que fosse, e só de pensar que a árvore já lá estava. Arrastando o caixote para debaixo da lâmpada nua no teto, abriu e tirou o papel de seda velho. Ao longo dos anos, colecionara centenas daquelas belas figuras de porcelana que fora encontrando em lojas da especialidade na cidade. Ocasionalmente vendia-as ele próprio. Na Great Expectations, anjos, reis magos, casas minúsculas, cavalos de carrossel e outras pequenas figuras de porcelana delicadamente pintada, verdadeiros e autênticos enfeites vitorianos, não podiam ser mais finamente trabalhados ou frágeis. Tinha pássaros com penas verdadeiras, bolas de madeira habilmente pintadas com lindas rosas. Bengalas a imitar as de rebuçado, estrelas prateadas. Recordou-se de Natais, com Judith e Elizabeth, e até do tempo em que a mãe era viva. Mas lembrou-se, sobretudo, dos últimos Natais da sua vida, sozinho. Tinha-se forçado a cumprir os antigos rituais. E muito depois de a tia vive se ter ido deitar, ele ficava sentado ao pé da árvore, com um copo de vinho na mão, a pensar para onde é que ia a sua vida e porquê. Bom, aquele Natal seria total e absolutamente diferente. Todos aqueles belíssimos enfeites teriam um propósito. E pela primeira vez haveria uma árvore suficientemente grande para receber toda a coleção e um grandioso e maravilhoso enquadramento onde verdadeiramente pertenciam. Lentamente começou a trabalhar, tirando cada enfeite do papel e embrulhando-o em plástico e pondo-o num pequeno saco de plástico. Imagino First Street na véspera de Natal com a árvore na sala. Imagino o próximo ano, já com o bebê nascido. Pareceu-lhe subitamente impossível que a sua vida pudesse ter sofrido uma mudança tão grande e tão maravilhosa. Devia ter morrido lá no meio do oceano, pensou. E subitamente, no seu espírito, viu, não o mar, mas a igreja, no Natal, quando era miúdo. Viu a cama de palhinhas por detrás do altar e Lasher ali, de pé. Lasher a olhar para ele, quando Lasher era apenas o homem de First Street, alto e de cabelo escuro e aristocraticamente pálido. Ficou subitamente gelado. O que é que estou a fazer aqui? Ela está lá, sozinha. É impossível que ele não se lhe tenha mostrado. A sensação era tão sombria, tão convicta, que o envenenou. Apressou-se a empacotar as coisas. Quando finalmente acabou, limpou o que estava sujo e atirou o lixo pela escada. Pegou no caixote com os enfeites e fechou o sótão pela última vez. Quando chegou aos correios de 18th Street, a chuva tinha abrandado. Já se tinha esquecido o que era andar a passo de tartaruga naquele trânsito infernal, passar pelas multidões em ruas sombrias, estreitas e sem árvores. Até a Castro, de que ele sempre gostara, lhe pareceu triste com a multidão da hora de ponta. Ficou na bicha durante imenso tempo para expedir o caixote, aborrecido com a indiferença rotineira do empregado. Uma brusquidão com que não se deparara uma única vez no Sul desde o seu regresso. E depois dirigiu-se apressadamente, sob o vento gelado, para a sua loja ao fundo da Castro. Ela não lhe mentiria. Não mentiria. A coisa estava a fazer a sua habitual brincadeira. No entanto, porquê aquela aparição naquele Natal longínquo? Porquê aquele rosto por cima da cama de palhinhas? Raios. Talvez não significasse nada. Afinal de contas, ele vira o homem naquela noite inesquecível, quando ouvira pela primeira vez a música de Isaac Stern. Tinha visto o homem uma centena de vezes ao passar por First Street, mas não suportava aquele pânico. Assim que chegou à loja e depois de fechar à chave a porta, pegou no telefone e ligou para Rowan. Ninguém atendeu. Era meio da tarde em Nova Orleans e também fazia lá frio. Talvez ela estivesse a dormir a sesta. Deixou o telefone tocar 15 vezes antes de desligar. Olhou em volta. Ainda tinha muito a fazer. Ainda tinha que dar destino à coleção de utensílios de latão de casa de banho. E o que faria aos vários vitrais encostados à parede do fundo? Por que raio é que o ladrão não roubara aquilo? Finalmente, decidiu encaixotar os papéis que estavam na sua secretária, lixo e tudo. Não tinha tempo para fazer uma escolha. Desabotoou os botões de punho, arregaçou as mangas e começou a enfiar os dossiês nas caixas de cartão. Mas por mais depressa que trabalhasse, sabia que não conseguiria deixar São Francisco, senão daí a uma semana, na melhor das hipóteses. Eram 8 horas quando finalmente desistiu. E as ruas ainda estavam molhadas da chuva e apinhadas com as inevitáveis multidões a pé de sexta-feira à noite. As montras, iluminadas, pareceram-lhe alegres. E até gostou da música que saía dos bares de homossexuais. Sim, tinha de reconhecer que, ocasionalmente, sentia falta daquele bulício de grande cidade. Sentia falta da comunidade homossexual de Castro Street e da tolerância que a sua própria presença testemunhava. Mas estava demasiado cansado para pensar muito nisso e, baixando a cabeça contra o vento, subiu a encosta até ao sítio onde deixara o carro. Por instantes não acreditou no que viu. Os dois pneus da frente do velho sedã tinham sido roubados. O capô estava levantado e era o seu macaco que estava ali por baixo do para-choques da frente. Malditos filhos da mãe, murmurou, saindo do meio dos peões que passavam por ele no passeio. Não podia ser pior se alguém o tivesse planeado. Planeado. Alguém lhe tocou no ombro. Eh bien, monsieur, outro pequeno incidente. Sim, a quem o diz? Resmungou ele, não se dando ao trabalho de olhar para cima e mal reparando no sotaque francês. Muito pouca sorte, monsieur, tem toda a razão. Talvez alguém planeasse isto. Sim, era exatamente o que eu estava a pensar, disse ele, com um ligeiro sobressalto. Vá para casa, monsieur. É lá que é preciso. Ei! Virou-se, mas a figura já se afastava. Viu de relance uns cabelos brancos. Na realidade, a multidão quase o engolira. A única coisa que Michael viu foi a parte de trás da sua cabeça afastar-se rapidamente e aquilo que lhe pareceu o casaco de um fato escuro. Correu atrás do homem. Ei! Voltou a gritar. Mas ao chegar à esquina da 18th Street com a Castro, não viu o tipo em lado nenhum. O mar de gente atravessava o cruzamento e a chuva tinha recomeçado. O autocarro que arrancara do passeio lançou um arroto de fumo negro de diesel. Desistindo, o olhar de Michael passou com indiferença pelo autocarro, enquanto ele se virava para regressar pelo mesmo caminho, e só por acaso é que viu, de relance, no banco de trás, um rosto conhecido a olhar para ele fixamente. Olhos negros, cabelo branco. Com os instrumentos mais simples e mais antigos à tua disposição, pois através destes poderás ganhar, mesmo quando as probabilidades forem impossíveis. Julian, incapaz de acreditar nos teus sentidos, mas confia no que sabes ser a verdade e no que sabes ser certo e que tens o poder, o simples poder humano. Sim, falo-ei, compreendo. Com um súbito movimento foi erguido do chão. Sentiu um braço forte à volta da sua cintura e uma pessoa com muita força arrastá-lo para trás. Antes de poder raciocinar ou pensar em resistir, o paralamas vermelho-vivo de um carro saltou o lancio, embatendo com um estrondo ensurdecedor no poste. Alguém gritou. O para-brisas do carro pareceu explodir e pepitas de prata de vidro voaram em todas as direções. Merda! Michael não conseguiu recuperar o equilíbrio. Caiu para trás, para cima do próprio tipo que o tinha puxado para trás. As pessoas corriam para o carro. Lá dentro estava alguém a mexer-se. Os vidros continuavam a cair no passeio. Está bem? Sim, estou bem. Há alguém preso lá dentro. As luzes intermitentes de um carro da polícia encadearam-no subitamente. Alguém gritou às polícias para chamarem uma ambulância. Caramba! Ela quase o apanhou, disse o tipo que o tinha puxado para trás, um negro musculoso de blusão de couro que abanava a cabeça grisalha. Não viu o carro vir na sua direção? Não. O senhor salvou-me a vida, sabe? Ora, só o puxei para trás, não foi nada, nem penso nisso. Fez um gesto com a mão ao afastar-se, o seu olhar detendo-se por instantes no carro vermelho e nos dois homens que estavam a tentar tirar a mulher lá de dentro, que gritava. A multidão estava a aumentar e uma mulher polícia gritava para todos recuarem. Um autocarro estava a bloquear o cruzamento e tinha chegado um outro carro da polícia. Havia jornais espalhados no passeio da caixa que se entornara e o vidro brilhava à chuva como diamantes espalhados. Olhe, não sei como agradecer-lhe, gritou Michael. Mas o negro já ia longe a subir a Castro, olhando apenas por cima do ombro e acenando casualmente uma última vez. Michael ficou a tremer, encostado à parede do bar. As pessoas empurravam as que tinham parado para ver. Ele sentiu aquela impressão no peito, não dor, mas um aperto, e o pulso acelerado. E os dedos da mão esquerda a começarem a ficar dormentes. Santo Deus, o que é que tinha acontecido? Não podia ter qualquer coisa ali. Tinha de voltar para o hotel. Saiu aos tropeções para a rua e passou pela mulher polícia que subitamente lhe perguntou se ele tinha visto o carro bater no poste. Não. Tinha de confessar que tinha a certeza de que não vira. Aquele táxi. Apanha o táxi. O motorista podia levá-lo dali, se recuasse pela Etienne e virasse imediatamente à direita para Castro. Tenho de ir para o St. Francis, Union Square, disse ele. Sente-se bem? Sim, mais ou menos. Tinha sido Julian que lhe tinha falado, disso não tinha dúvida. Fora Julian quem ele vira, através da janela do autocarro. Mas aquele maldito carro? Ryan não podia ter sido mais prestável. Claro que o teríamos ajudado com tudo isso, Michael. É para isso que cá estamos. Amanhã mando aí alguém para fazer o inventário e encaixotar todo o estoque. Arranjar-lhe-ei um agente imobiliário de confiança. E podemos discutir o preço quando cá chegar. Detesto estar a amassá-lo, mas não consigo contactar a Rowan. Estou com este pressentimento de que tenho de regressar. Que disparate! Estamos aqui para lhe tratar das coisas, pequenas e grandes. Olhe, tem reserva de avião? Por que é que não me deixa tratar-lhe disso? Fico onde está e aguardo o meu telefonema. Ele ficou deitado na cama a fumar o seu último cigarro Camel, a olhar para o teto. Já não tinha a mão dormente e já se sentia bem. Não tinha náuseas, nem estava tonto. Nem, em sua opinião, sentia nada de significativo. E não se ralava. Essa parte não era real. O que era real era o rosto de Julian à janela do autocarro. E depois aqueles fragmentos das visões a agarrá-lo com a mesma força de sempre. Mas teria sido tudo planeado? Só para fazer com que ele fosse até àquela esquina? Só para o espantar? E o pregar ali, imóvel, no meio do caminho do carro desgovernado, da mesma forma que tinha sido plantado no curso do barco de Rowan? Tão envolvente que era esse fragmento de recordação. Fechou os olhos e voltou a ver os seus rostos. Débora e Julian, ouviu as suas vozes. Que tens o poder, o simples poder humano. Sim, tenho. Acredito em vocês. É uma guerra entre vocês e ele. E uma vez mais, vocês estenderam a mão e tocaram-me no próprio momento da maquinação, enquanto ocorria a calamidade que ele orquestrara cuidadosamente. Tenho de acreditar nisso, porque se não acreditar, enlouquecerei. Vá para casa, monsieur. É lá que é preciso. Estava ali deitado de olhos fechados a dormitar quando o telefone tocou. Michael? Era Ryan. Sim? Ouça, já tratei de tudo. Para você regressar num avião privado. É muito mais fácil assim. É o avião do Markham Harris Hotels e eles ficaram encantados por nos poderem ajudar. Mandei uma pessoa buscá-lo, se precisar de ajuda com as malas. Não, diga-me apenas a que horas virá. Estarei pronto. Que cheiro era aquele? Tinha apagado o cigarro? Que tal daqui a uma hora? Eles telefonar-lhe-ão da recepção. E Michael, a partir de agora, por favor, não hesite em pedir-nos qualquer coisa, seja o que for. Sim, obrigado, Ryan. Estou-lhe muito grato. Estava a olhar para o buraco fumegante na colcha, onde deixara cair o cigarro ao adormecer. Santo Deus! Era a primeira vez que fazia uma coisa destas e o quarto já estava cheio de fumo. Obrigado, Ryan. Obrigado por tudo. Desligou, foi à casa de banho, encheu o balde de gelo vazio com água e atirou-a rapidamente sobre a cama. Depois puxou a colcha queimada e o lençol e deitou mais água no buraco escuro e mal cheiroso no colchão. Tinha outra vez o coração a bater desordenadamente. Dirigiu-se para a janela. Esforçou-se por abrir. Apercebeu-se de que não iria conseguir. e sentou-se pesadamente numa cadeira, vendo o fumo a dissipar-se lentamente. Depois de fazer as malas, voltou a tentar ligar para Rowan. Continuava a não atender. 15 toques e ninguém atendeu. Ia a desistir quando ouviu a sua voz sonolenta. Michael? Estava a dormir. Desculpa, Michael. Ouve, querida. Sou irlandês. E sou um tipo muito supersticioso, como ambos sabemos. De que é que estás a falar? Tive uma série de azares. De grandes azares. Por favor, faz uma bruxaria Mayfair por mim, Rowan. Está bem? Lança uma luz branca à minha volta. Já alguma vez ouviste falar nisso? Não, Michael. Mas o que é que se passa? Vou a caminho de casa, Rowan. Agora imagina o seguinte, querida. Uma luz branca à minha volta, a proteger-me de tudo de mau neste mundo, até eu aí chegar. Entendes o que estou a dizer? O Ryan arranjou-me um avião. Parto aproximadamente daqui a 1 hora. Michael, o que é que se passa? Ela estaria a chorar? Faz isso por mim, Rowan. A luz branca. Confia em mim quanto a isto. Faz isso para me protegeres. Uma luz branca, murmurou ela, a envolver-te. Sim, uma luz branca. Amo-te, querida. Vou a caminho de casa.